principais. Não te quero mais. Você não é quem sonhei. Preciso de um homem, eu sei, que possa me fazer feliz. Vou procurar encontrar, alguém que queira me amar. Alguém que queira me amar. Eu quero um amor. Quero encontrar um verdadeiro homem que possa me amar. Se me deixa em paz, não te quero mais. Vai, não volta mais. Não volta mais. Vê se me deixa em paz, me deixa em paz. Não te quero mais.